norte do Brasil. É a TJ Esportes, do meu parceiro empresário Guinho. É a TJ na parada, R.A. Boutique, do empresário Anderson. É o patinho mais famoso do Brasil. É a Duque Golden. Do meu parceiro empresário Olhão e a Deise Miranda. Estamos no setor deles. É a Penélope na parada. E pensaram que eu não vinha? Vinha. O Barba Negra chegou. Patrese, cadê você, seu biruta desmiolado? Tô na área, meu irmão, no planeta. Não venha com tese pra cima de mim. É por isso que eu acho que o teu nome não devia ser Patrese. Sabe como é que tu tinha que te chamar? Vai morrer pra lá. Patrese, Patrese. Tu é muita tese, bicho. Assim que tu és, né? Já tô sabendo de tudo. Agora, bora! É verdade que nesse teu rock tá cheio de mulher gostosa. Tem muito, Barba Negra! Só vai te enganar e ficar com uma mulher de tromba. Vai morrer pra lá. Meus espiões também me informaram que a mulherada hoje tá toda solteira. Cadê o gritinho das solteiras? Caçadores e caçadoras, é pressão que vocês querem? Ouça o desejo dos caçadores e caçadoras, Patrese. Um pouco de pressão pra esquentar as coisas. Agora, Patrese! Libere a pressão máxima do animal! Agora! Pode avisar que o top DJ do Pará já chegou. O homem do baile é quem comanda o show. DJ Patrese agora vai botar pra quebrar. Solta o batidão que sacode o Pará. Pode avisar que o top DJ do Pará já chegou. Chegamos! O homem do baile é quem comanda o show. DJ Patrese agora vai botar pra quebrar. Solta o batidão que sacode o Pará. DJ Patrese agita e bota na pressão. O homem do baile detona e bota na pressão. DJ Patrese agita e bota na pressão. O homem do baile tá na área e o baile não para não. Quem é crocô? Quem é crocô? Quem é crocô? Quem é crocô? em Sandu, tá feliz da vida. Ganhou lá fora, papai. E tá esperando o jogo de volta aqui. Quem acredita que o Paysandu vai ser campeão, dá o grito. Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. 5, 4, 3, 2, 1, e bora! Ei! Ei! Pra cima! Aqui o bagulho é doido! Festa. Chama ele. Deixa meu DJ pra trás e invadir. Bora comer. Entre comer, mão, várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. E comer, mão, várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. Chegamos. Várias xereca. Chegamos. Chegamos. Chegamos. Mas essa aqui é pra torcida do Clube do Remo. Torcida do Remo. Joga a mãozinha pra cima também. Joga, joga, joga. Torcida do Leão na palma da mão. Torcida do Leão na palma da mão. Tem alguém do Flamengo aí, tem? Tem alguém do Flamengo aí, tem? Tem alguém do Corinthians aí também, tem? E agora eu quero ouvir de verdade. Cadê o gritinho das virgens? Tá cedo pra mentir, porra. Cadê o gritinho das virgens? Quem tá solteiro dá o grito também. 1, 2, 3 amor. Quem tem amigo corno aí, dá um gritão. Quem já levou chifre, faz barulho também. Então vai. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Quer sentar na minha piroca? Idiota! Toma mais uma! Idiota. Agora! Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ela quer dar palma. Joga pra cima. Põe no caqueado. Tu és demais. Eu tô gostando de uma prostituta. Caqueado, caqueado. Vai, vai, vai. Foi até bom te encontrar. Patrese. Vem! Quebra, quebra! Bailarino, vou te dar uma moral aí. Quebra o quadril, vai. Quebra, quebra. Égua, sexy, modelo, meu bailarino. Olha esse corpo lindo. Quebra tudo agora. Joga no caqueado, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga, joga, joga, joga. Um, dois, três, vai. Alô, Pipoca! O Pipoca também! Pipoca de Iranjo, meio de 40 horas, obrigado, viu? E o nosso empresário Felipe da Caju, a Mini Lopes, o Iago do Gol também, pressão, parceiro Vido. Cara, que comando Lava Jato, garoto, garoto! Bora, Igor! Parceiro Igor também do Posto Rana. E seu filho? Só quis brincar com meu não. Ah, doidão. Não sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Pra cantar! Se você chorar, me pede perdão. Vai sofrer pra lá. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. E o quê? Pode sofrer. Que nunca mais. O Baraque também tá aqui, ó! Bora, Baraque, bora, Baraque! Hoje a gente toma um eu e tu, ninguém se mexe! O Baraque ou não? Lá vem essa, Jainha! Ele chegou no croco, todo garanhão, mas mal ele sabe que perdeu. O quê? Foi a mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Foi a mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Radinho na cintura. Olha o boné, olha o boné. Bonézinho pra trás. Agora vem, filha. Essa da sapatão é arte do último, só pode ser. É muito caqueado. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, vem. Passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal. Se passar mal, é sal. Pode beber, só não pode passar mal se tu beber. O quê? Patrese te passar o sal, o sal, o sal. Patrese te passar o sal. E aí, Detinho? O, sal, o Renanzinho também. Patrese te passar o sal. Nos põe na fita da TF. Sal, os humildes também estão na área sal, aí. O sal. Pra cima, meu irmão. O sal. Fala, não, não, te concordo. Sal, patrese te passar o sal. Vai, sal, vai, sal. Patrese te passar o sal. O sal, o sal. Patrese te passar o sal. O sal, agora. O sal. Agora. Cheguei tá que tá, meu irmão. Essa é foda, moleque. Rio de Patrícia. de surreal. Comigo, moleque doido. Agora é produtor esse de gaçado, sabe quem ele é? Pra cima! Fala, meu brother. Parceiro Cadu, também das três mulheres. Prepara, Cadu. Dia 24 é na fronteira. Tem Mocaju, o Popote, minha só primeira dama, Viviane. Então te liga, vai! Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de onde eu vou. Agora eu quero é te ver. Essa música aqui é top, meu irmão. E aí, empresário Daniel Tenório, aquele abraço aqui do Patrese, meu irmão. Sempre aqui no Gigante, tamo junto e misturado. É nóis, vem pra cima! É planeta! Enlouquece, enlouquece! Vai, vai, vai, vai, vai! Agora! Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Dança! Dança, dança, dança, dança. O Luan Mendes também, parceiro Rainara. Dança. Aniversário do Giovanni Mendes hoje, né? Dança. Nos põe na fila. Dança. Dança. Então bora, pra cima. Dança. Refresca, não! Dança. Dança. Dança. Socadinha, vai! Fala, Rarinho! E a sua primeira dama, Sueli, obrigado, viu? Parceiro boneco! Bora, boneco! Você, Agnes, também é a sua primeira dama! Desse a gente vai tomar um, eu e tu! Então bora, vamos! Ítalo Bigodinho! Bora, Ítalo! Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher. Olha o Fael! Já tá quase. E sua amiguinha também! Que... PDB comigo! Você tá de sacanagem, já são cinco da. Aí, Rafael, como é que é? A culpa. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Ah. Tava culpando aí, já foi. Vai matar outro, Torela! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no croque, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. Tirar tudo que aê! Tá. Professor Forte, minha toda a nossa família. Família Sinai também do Clio, obrigado, viu? A irmã Perigo, a Kelly Martins, também a Michelle Rodrigues, obrigado, viu? Quebra, quebra, vai, vai, vai, vai. Rede de Patrese, faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, atirou. O Guilherme do Barreiro também, o Juninho. É o Juninho da Dira, esse aqui, ó. Explode o bagulho. Patrese. E aí, Rodolfinho? Sacramento aqui com a gente também. Aquele abraço do Patrese e do Marlon Beach. Vamos nessa, planeta. A múmia do Midback é do Barreiro. O múmia. Tá chegando o aniversário do homem. E vai ser aqui. Um som que lhe dá valor. Gigante Crocodilo Prime. E tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando. Quebra, quebra, quebra, quebra. Bora caqueado, vem. 3, 2, 1, vira. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey. Oh, sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da da down down. Humildes, meu irmão, dá o maior valor e o bagulho tá doido. Aniversário do Piteco hoje. E aí, Piteco? Tá no setor, meu irmão. Dá um beijo do Leonan, que aí tá nervoso. Agora. E toma, toma, caqueado. Toma, toma, caqueado. E o Patrese vai dançando. Detona, detona, detona. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. Dali, meu top do Pará. Patrese, dali, meu top do Pará. Raha louco da Sacra Bala, né? Roquinho. E aí, Carlos? O Igor do Posto Rana também tá na área. Ele é sua esposa, Barbie. Aí, Igor, olha o burra. O motora malucão. O Ítalo Bigodinho também. E a cabeça. O picadinho da tribular. O doidinho que tá amando agora. O homem casou, sai da frente. Brincar comigo. O Cebolinho, o Wesley. Formiga também, do Juru nas Atibias. Aqui ó, segura. É verdade. E o Bebezinho Mix, bora Bebezinho. O casal e Moisés também. A Ângela, Ângela Augusto, a Dani, o Igor e a Vivi, né? E em nome de Fit Motel, patrocinador aqui do baile do Patrese, é o Fit Motel, meu irmão. Como é que é? É uma cortesia pro Bezerra, pra esposa dele. Pra visitar lá o Fit Motel. Vamos pra cima. É top lá, Bezerra. Vamos lá. Amar e ser feliz. Padrinho que não falta. Caqueado, no gingado. Quebra esse quadril, e quebra esse quadril, e quebra esse quadril. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. O Rei da Laranja e o Leonardo também tá aqui com a gente, quebrando tudo no planeta show, meu irmão. E bandida, não te apaixonar não. kick. Peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo. Deixa eu te falar. Lá vem sua de caçada. Deixa eu te falar. Fala! Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar R$100 pra. Dá um cheio, zero bala. Do Patrese. Que doida! No baile do Patrese. No baile do Patrese. No baile do Patrese. No baile do Patrese. No baile do Patrese. No baile do Patrese. Mais pólvora! Mais pólvora! Ela quer da babadinha. Ela quer da babadinha. Ela quer da babadinha. Ela quer da babadinha. Nossa tropa, é o seu concerto de xoxota. Nossa tropa, é o seu concerto de xoxota. E o rei da laranja. Xoxota, nossa tropa, é o seu concerto de xoxota. Pra cima, vai, tô contigo, então bora. O rock é doido, a gente, o rock é doido, a gente vai pra cima. O rock é doido, a gente vai pra cima. Nem que pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense. Para eu, né, para eu, né. Ele seu amor, tá aqui no gigante, tá no planeta. O Natan também, o Felipe, o Leandro Borges, o Heitor também. É doido, tá doido, é? Vamos pra cima. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E quebra, quebra, quebra, quebra. Um, dois, agora. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim, lá, lá, lá. Sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Fica, fica, fica, tá. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. No planeta eu vou, eu vou, eu vou. Hoje eu vou pro rolê. A Viviane Silva, hoje eu, a Ayla Brito, hoje eu vou ficar, e a Casey também. Hoje eu não quero, tá tudo aqui, ó. Na minha casa não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Vanessa Meia Maísa, o Lucas Breno, o Bruno Carvalho, o Giovanni Silva também, a Bárbara Maia. Ô, Beliz! E bota o bota o caminhado, bota o bota o bota. Bota o caquinhado pra tremer agora. Patrese tá na área, tá pronto pra explodir. Patrese tá na área. Lá de Venentada. Explode, ligação. Tá pronto pra explodir. Os canhões explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu, explodiu. Patrocínio FV Veículos. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Prepara o Camaro do Patrese lá, pedindo. Tá indo pegar. Me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Alô, Naná! E o Davis também, parceiro Zezinho. E o Gêmeo Expressão, meu irmão, meu irmão. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Então te liga, vai! Não valeu pra você. Desse jeito, somos. E aí, Rogerinho da Bros? Que emburrar. Tá comigo também. Do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E aí? E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Do Piteco dos Humildes. máscara. Chamei parceiro Thiago. Se me perguntaram se a Luana, o Lucas, chamei a Carol, tamo junto, viu? A Letícia corri. Jogou o Kid. Não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar. Em pensamentos. A luz de caminho, essa estrela que faz lembrar daquela. E o Serginho Camisa, bora Serginho. Você adormeceu. E o presidente tá na área, meu irmão. Quem gosta dessa é meu gerente Hernani. Não dá pra aguentar. gerente italiano. Assim dói demais. O gerente Murilo. Nunca pensei que pudesse existir. O Vitor Dias, Rafael Cardoso. Acrabala comigo. Por favor, não me deixe assim. E o quê? Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Foi. No caqueado, no gingado, vem. Os meus olhos vermelhos, a lágrima caiu. Bora, DJ! Hey, DJ, realmente o som aí. Como é que é? Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. DJ do Pará, DJ Patrese, DJ Patrese. Mulherada, mulherada, tá na hora, hora. Olha o funk! Cheio de onça, como é bom ser vida louca. Lança na bolsa, na bolsa, na areca no chão. Lança na bolsa, na areca. E dança, vai. Lança na bolsa, na areca no chão. Pra dançar. Enquanto menor em brasa com a garrafa transparente. Enquanto menor em brasa com a garrafa transparente. Balança, avisa, sube o palmeiro. Balança tudo e sacode o planeta. Essa menina, essa gremida, hoje tá em peso. O Catatau da menina ganhou, acho que Catatau. O Luan Forte, meio de Marituba. E a professora Keila, né? Coisas da vida. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Agora! Viajei e vi, depois percebi. O Diego, liberdade, Diego Caçador, acabou. Danielzinho também. Foi até bom te Sacramento, aí boca da Maxi. Me disse no caminho. Tá no cromo. Se tu quiser, queimar um balão. Olha o gigante. É como me chamar no privado. Vem. Sento no bico da Glock, rebola e tiro shot. E vem, vamos fuder. Vem. Ah, eu sei que tu se sente e deixa o bumbum mexer. E aí? O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quatro, botando pra fuder. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa no vibe do Kevin, o Cres, do tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no Pipi. Se quer dar o rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu agora! Sabe qual é? O complexo da Penha é o verdadeiro puro. Vocês, vocês! Vamos pra gaiola. De infinito, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim: tô bem com o Kevin, o Cris. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Já que tá tudo programado no esquema, e hoje à noite eu quero foder contigo. Já se ligar no bagulho. Boa, sem problema. Ô, neném. Eu prefiro descer. Exclusive, publicar, joga no telão aí. Na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje que eu vou brotar na tua base. Fuma um e fica suave. Na onda que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu. Um abraço bem nosso grande parceiro, nosso empresário, Lauro. Cara que comanda aí o nosso Lava Jato exclusivo em Publicar. Bora, Lauro. Patrocinador oficial aqui do nosso Dilma. Tá no telão, tá no telão. Vamos nessa, vamos lá! não tô nem vendo. Esse é parceiro, meu irmão. Pra cima! Já não tô nem vendo. Abraço, garoto! É agora! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. DJ Patrese, o baile do Patrese, o baile do Patrese é bagulho doido. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga. Bora, boneco. Pinha pra mim. Vai. Pra cima, que vasca não. Joga, joga a bundinha pra mim. O tabaco também, o Thiago. E o Misael. No primeiro eu vou. O Luan Mendes. No segundo eu vou. Arraiar, é. Terceiro uma. Aniversário do Giovanni Mendes, né? Kika, põe na fita, então bora. Kika, pica, kika, pica, kika, pica, kika, pica, kika, pica. Mas eu só quero ser feliz. E poder me orgulhar. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto. Quem tem amigo viado? Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita: quem tem amiga galinha? Então te liga agora, vai. Vou mandar um papo reto. É verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? A torcida do Paisandu joga a mãozinha pra cima e bate, bate, bate, bate, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, assim, assim, ó. É bicolor, é bicolor. Agora! Torcida do Paysandu, peraí. Dá uma vaia na galera do Remo, bem alto. Torcida do Papão, na palma da mão. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Levante a mão, bate palma, vai. Levante a mão, bate palma. Torcida do Papão, levante a mão. Olha a torcida do Paysandu. Levante a mão, bate. Só quem acredita que o Paysandu vai ser campeão, dá um gritão. Agora! Sai do chão! Cadê a torcida do leão? Na palma da mão também! Galera do Remo! Joga, joga, joga, joga! Remo! E sai! E sai da frente! Torcida do Remo, vejo vocês! Dá uma vaia bem alto na galera do Paysandu! Agora canta comigo! Balança a arquibancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém. Dentro do baenão, mangueirão ou chiqueirão. Agora! Eu sou da reboçada, sou remo de coração. Oh, sou reboçada no estádio, eu posso cantar. Sacode! Que tá de PT. Olha pra você. Entrei pra boca e agora eu tô de PT. Alô, bigodinho! Cara que comanda Sacramento tá na área, meu irmão! Mochila nas costas. Olha o Denilson de Marituba. O Juninho da Adidas. Fechadão comprou. E aí, Juninho? Bora. Bora, Uji. Pra cima. Agora é DJ Uji, né? Vai lá, vamos lá. Henrique de Ferraz. E não se dança. Pega a varela. Filipinho do Leilão tá comigo. E doida. E doida. E doida. Bora. Dancing in the desert, blowing up. E a empresária da Esmiranda também. É a Penélope fechado sempre aqui com o baile do Patrese. Parceria de sucesso aqui no baile DJ Patrese.